músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Desleais. That's it. There's no way.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Let's cherish every moment we have been given.